beijinho. Então, muito bom dia, são 9 horas e 19 minutos e vocês estão então à escuta de mais uma emissão que tem por título No Portugal em Festa. Não é apresentada por Vítor, mas é o Lourenço que está cá para o reemplaçar, porque ele foi passar umas férias a Portugal. E então hoje somos 16 de agosto e espero que vocês estejam todos bem. E então estamos a um mês do nossos, da festa dos nossos santos populares no Parque da Linha Rolo, a Floride de Zobreia. Ora, para quem trabalha, que tenha um ótimo trabalho, para quem viaja, tenha uma ótima viagem e também muita saúde. Então, e para quem está de férias, umas ótimas férias e que as gozem bem, que estão a acabar. Ora, então estarei aqui das 9 até ao meio-dia, com muito gosto e prazer, e fiquem então à escuta da Rádio Arcancel 96.2. Passar o sinal vermelho, é abaixo da fivela, é acima do joelho. Abaixo da fivela, num cantinho proibido, é onde mora ela. Num cantinho proibido, é onde mora ela. É acima do joelho, é abaixo da fivela. Sim, para ela, quero te provar, quero te provar.

conheci. Esta morena que é fatal. Ai, ai, ai, ai. Deixou comigo a morena. Ai, ai, ai, ai. Esta noite de verão. Ai, ai, ai, ai. Deixou comigo a morena. Ai, ai, ai, ai. Roubou o meu coração. Champanhe para nós, vamos viver uma noite de prazer. Quero que vistas para mim aquele vestido de skin, onde te vi passar pela primeira vez. Atende o telefone que eu não posso esperar. Hoje eu te quero dar tudo o que tenho para dar. Ai, não me deixes à espera que eu vou enlouquecer, pois desta noite não passa e nós vamos fazer. Magra, para mim não me convém. Eu não quero andar na rua com esqueleto.

Ora, então aí vimos de escutar Ruizinho da Penacova. E então continuamos com a Cláudia Caramelo, que é uma cantora que estará cá de amanhã mesmo, dia 17 de setembro. Ela estará cá na Festa dos Santos Populares que a Rádio Arcanciel organiza no Parque de Linha Rola, Floride de Zobré. Estamos então à escuta de Cláudia Caramelo e a seguir vamos continuar com mais um artista que estará cá nos Santos Populares e que se chama Nelinho. Paris, Bonne Moto, Estamos à escuta então de no outro cantor que virá cá, os Santos Populares, que se chama Nelinho. E a seguir vamos passar outro que se chama Luís Manuel, vocês que conhecem já também. Continuamos com o Luís Manuel para vocês escutar algumas cançõezinhas que ele estará cá conosco no dia 17 de setembro de 2023 no Parque de Linha Hall, que a Rádio Arcancel organiza os seus Santos Populares, como foi adiado em julho. Então será feito no dia 17 de setembro. Estamos a bendizer a um mês. Luís, 10 horas e 49 minutos e estamos à escuta então de Luís Manuel, que estará cá presente no dia 17 de setembro. E vamos continuar, que também não podia deixar de passarem estas belas músicas. E então vamos escutar o Capa Negra, Nós Somos Todos Iguais, mas nem todo mundo é igual, não é? Então vamos ouvir a canção. Sempre onde Ora, então aí vimos de escutar alguns artistas que vão estar cá nos Santos Populares no dia 16 e 17 de setembro, no Parque Ledinha Hall, que a rádio organiza, nesse parque que organiza os Santos Populares, 16 e 17 de setembro. Ora, e vamos continuar então com a emissão que tem por título Portugal em Festa, e tenho aqui mais uma música pedida, que é da parte da Cira Esperança, para toda a sua família, para ela também, e não esquecendo o seu irmão e a sua esposa, e também não esquecendo o animador e todo o auditório e todas as pessoas que a conhecem. Eu até vou passar aqui uma cançãozinha, que é para muitas boas melhoras, para o seu irmão e para toda a sua família, para todos os doentinhos do mundo que estão a sofrer. Vou passar aqui uma canção que tem por título O Marco Paulo Santa Maria, Eu Te Agradeço. Canto Santa Maria, eu te agradeço.

Ora, vimos então de escutar uma página do povo e vamos continuar então com Portugal em festa. Está tudo bem, Portugal? Eu acho que sim, que deve estar tudo bem, tanto em Portugal como aqui os nossos portugueses. E vamos continuar e então bem, entramos na nossa última hora de emissão, que tem por emissão Portugal em festa. E eu vou passar aqui uma musicazinha que é dedicada de mim mesmo para o senhor António Bessa, que ele anda sempre no jardim a trabalhar, que é um grande homem e que está lá sempre no seu jardim a passar os seus dias. Então eu vou passar aqui uma canção que tem por título Manuel Fernandes, Vassourinha. A minha linda filhinha, nem com sua saia de roia parece uma vassourinha a varrer a casa toda. Parece uma vassourinha a varrer na casa toda. Sou um pobrezinho, bem sei, por ser não me desdoiro, nem contudo tenho um tesouro que por nada o troquei. Ana é a riqueza de um rei, o meu tesouro, a mesquinha joia que é minha, só minha, que eu guardo com avareza. A minha maior riqueza, a minha linda filhinha. Ai, quantas vezes regresso ao meu lar desiludido e olhando esse ente querido, tristezas, dores, tudo esqueço. Às vezes até pareço possuir uma sorte toda, nada, nada me incomoda. Só esse anjo me fascina, muito linda, pequenina, com sua saia de roda. Depois, com um amor profundo, envolvo-a em ternos abraços e julgo ter nos meus abraços toda a riqueza do mundo. E então de beijos inundo esse corpo da vizinha, tão fraco, mas que é a rainha é do meu lar, que enche de encanto e onde arrastando o seu manto parece uma vassourinha. Vassourinha que levanta linda poeira de estrelas, mãe, gargalhar singelas que me inabria e me encanta. Tem as feições de uma santa, quando séria se me acomoda. E sei que ao rigor da borda a poça era ser vestida. Deus me traga toda a vida, a varrer-me uma casa toda. Deus me traga toda a vida, a varrer-me a casa toda. Ora, então vimos de escutar Manuel Fernandes Bassourinha, que foi dedicada de mim mesmo para o Tónio Bessa, que está à escuta também da Rádio Arcanciel 96.2. E que eu lhe desejo um ótimo dia. Ora, então, vamos continuar e continuar com a nossa bela música. E com quem? Com Ruth Marlene. O que queres é festa. Vamos então, e a festa está prestes a chegar no dia 16 e 17 de setembro, no os Santos Populares, que a Rádio Arcanciel organiza no Parque de Linha Role, a Floridos, Ohio. Então vamos embora. Música. Então estamos à escuta da outra Marlene, quer dizer festa, mas quando a gente chega tarde já não há festa nenhuma, mas é música de Zangadas. E vamos continuar então com o nosso Quim Barreiros, Martelada. Portanto, nesta canção eu vou recordar o meu avô, que era ferreiro. E é um conselho aos mais novos. Ouçam. Vimos de escutar o Quim Barreiros, o jeito da martelada, e vamos continuar com quem? Com os nossos Tradição de Ouro, mais um grupo que estará cá no dia 17 de setembro. Então vamos escutar e eles vão cantar a Valsa do Imigrante. e ficar ninguém. Luto para não faltar nada. A saudade é bastante. Dói tanta despedida. O português imigrante é sempre gente querida. Longe dos céus, deixa a família a chorar. Pede sorte a Deus, pensando em regressar. Estamos à escuta do Tradições de Ouro, que estará cá no dia 17 de setembro, no Parque da Linha Rola 100, em Floride de Zouvé. E vamos continuar então com o nosso Kim Barreiro. Ora, e continuamos com o Kim Barreiros, Palpita, meu amor. Meus amigos, quem é que não gosta de raspar? Até eu que sou velho. Vamos então à raspadinha. Raspa, raspa.

Ora, 11 horas e 56 minutos e é com esta bela canção que eu vou acabar esta emissão, que tem pelo título A Festa em Portugal. E então, Portugal em Festa, assim. E é com a Linda de Sousa que eu vou acabar esta emissão e espero estar cá sexta-feira, se Deus quiser. E também espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na companhia da Rádio Arcanciel. Então, até lá, vocês cuidam-se bem, façam muito cuidado e tenham um ótimo fim de dia. E então, marcaremos encontro cá para sexta-feira próxima com mais uma emissão que tem pelo título O Fim de Semana à Porta. Que o fim de semana à porta está quase a chegar e o mês está a passar muito, muito rápido. Ora, e desejo-vos tudo bom, muita saúde, fiquem bem e vocês vão ficar com a RTP Internacional para ouvir algumas informações lá de baixo. E eu quero tudo bom de vocês e dou um grande beijo para todas as mulheres e um grande abraço para todos os homens e que me telefonaram esta manhã. Então, até lá, cuidam bem de vocês e até sexta-feira, se Deus quiser. E desejo-vos um ótimo dia a todos aí desse lado e fiquem com as notícias de Portugal. Deixo logo de pensar, ando louco por si, só te quero devorar. Chego ao pé de ti. RDP Internacional. Longe da vista.